Ei! Agora é pra queimar todos os vacilão que só atrapalha o bagulho, tá ligado? Aqui só tá quem é no barato, só os ponta firme. Aí malandrão, abre os olhos com nós, Ross Class, respeito acima de tudo. Tá ligado, lei é lei, tá ligado, regra é regra. Aqui é vaso ruim, meu amigo, nunca quebra. Nos pega na sussu, maloca na discreta. Se não a casa cai no linha direta. Intel, cofre cheio de cifrão, tipo dólar, euro e em do Japão. Pra acabar de vez com todos vacilão, geral já tá espalhando o terror de montão. Diretoria só no alto escalão, incendeia, que assim se é de barão. Só gata classe a style cafetão, dá licença, e hoje aqui eu sou patrão. Tá ligado, lei é lei, tá ligado, regra é regra. Aqui é vaso ruim, meu amigo, nunca quebra. Nos pega na sussurro, maloca na discreta. Se não a casa cai no linha direta. Tá ligado, lei é lei, tá ligado, regra é regra. Aqui é vaso ruim, meu amigo, nunca quebra. Nos pega na sussurro, maloca na discreta. Se não a casa cai no linha direta. Longe de ser um Pablo Escobar, ou se pá, um VP e o Beira-Mar. Na moral eu só queria comandar o meu negócio e o meu lado adiantar. Pela internet ou pelo celular, se movimente e saiba como jogar. Só tem uma regra que é sempre ganhar, e não dá brecha pra nego nocautear. Fica ligeiro pra não cair, fica atento com Zé Povim. Tem que ser ninja, o mestre Kim. Não deixa rastro nem do fininho. Tá ligado, lei é lei, tá ligado, regra é regra. Aqui é vaso ruim, meu amigo nunca quebra. Nos pega na sussurro, maloca na discreta. Se não a casa cai no linha direta. Tá ligado, lei é lei, tá ligado, regra é regra. Aqui é vaso ruim, meu amigo nunca quebra. Nos pega na sussurro, maloca na discreta. Se não a casa cai no linha direta. A atitude de homem é o que conta. Na hora do vamos ver, segura a bronca. Acabou o joguinho do faz de conta. A casa cai, pega fogo e desmonta. Faço parte da turminha que é do contra. Apavorando na madruga toda dona. Me snobou e agora vem pedir carona. Paga pedágio, escolhe caro ou coroa. Fica esperta pra não rodar, fica no esquema pra tranquilizar. Já tá chegando a hora H, as nossas contas vamos acertar. Tá ligado, lei é lei, tá ligado, regra é regra. Aqui é vaso ruim, meu amigo nunca quebra. Nos pega na sussurro, maloca na discreta. Se não a casa cai no linha direta. Tá ligado, lei é lei, tá ligado, regra é regra. Aqui é vaso ruim, meu amigo nunca quebra. Nos pega na sussurro, maloca na discreta. Se não a casa cai no linha direta. Mink é o cofre cheio de cifrão, tipo dólar, euro e em do Japão. Pra acabar de vez com todos vacilão, geral já tá espalhando o terror de montão. Diretoria só no alto escalão, incendeia, que a sense é de barão. Só gata classe a style cafetão, dá licença, que hoje aqui eu sou patrão. Tá ligado, maloqueiro? É daquele jeito que cê conhece. Sem dar brecha e sem vacilar, porque o sistema é cruel. Quem é, tá ligado como é que é, né não? Bumbacla! Tá ligado, lei é lei, tá ligado, regra é regra. Aqui é vaso ruim, meu amigo nunca quebra. Nos pega na sussurro, maloca na discreta. Se não a casa cai no linha direta. Tá ligado, lei é lei, tá ligado, regra é regra. Aqui é vaso ruim, meu amigo nunca quebra. Nos pega na sussurro, maloca na discreta. Se não a casa cai no linha direta. Bum, bum, bum.